ainda lembro da primeira vez que eu vi o teu olhar. O silêncio foi profundo quando a tua voz me fez calar. Não sabia entender meu coração, ele estava apaixonado por você. Impossível foi conter a emoção quando provei do teu beijo, meu amor. Não consigo viver sem você, nada tem sentido quando estou sozinho, porque eu sou feliz só em saber que você existe. Vem ficar comigo, vamos juntos, juntos no riso e na dor. Vamos sempre semear, seja onde for, a nossa história de amor. Portal do Arrocha. Ainda lembro da primeira vez que eu vi o teu olhar. O silêncio foi profundo quando a tua voz me fez calar. Não sabia entender meu coração, ele estava apaixonado por você. Impossível foi conter a emoção quando provei do teu beijo, meu amor. Não consigo viver sem você, nada tem sentido quando estou sozinho, porque eu sou feliz só em saber que você existe. Vem ficar comigo, vamos juntos, juntos no riso e na dor. Vamos sempre semear, seja onde for, a nossa história de amor. Vamos juntos, juntos no riso e na dor. Vamos sempre semear, seja onde for, a nossa história de amor. A nossa história de amor.